Deus está tão perto a me guardar. Eu vou acreditar que Ele à frente está, nele eu posso descansar. Que Deus abre, ninguém fecha. E se Ele fecha, ninguém abre. Pois maior é o Seu poder. Se a Deus louvarmos como Paulo e Silas, Ele abrirá a porta das prisões. E dos inimigos Deus nos livrará. See you.